ações e eventos. Segura a pancada. Oh, oh, oh, você vai deixar a porta aberta para nosso encontro. À meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Tô te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, mas já me falou. Mas na verdade foi eu que gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Encontro, à meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando o seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudades, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama. A gente faz amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudades, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá, na sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama. A gente faz amor.